Campeonato Brasileiro. O Flamengo, segundo colocado, né, com um jogo a menos, vem de duas vitórias consecutivas e assume a liderança do Brasileirão em caso de novo triunfo neste domingo. Por enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, Tite levará uma equipe mesclada a campo neste domingo. Lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos, o Atlético Goianiense somou só duas vitórias. Ela é o lateral esquerdo. Freitas, Gomes e Baralhas formam o meio campo. No ataque, Luiz Fernando, Hurtado e Janderson. Esta é a equipe do técnico Wagner Mancini que vai a campo para enfrentar a equipe do Flamengo. Resultados da rodada, né, favoreceram muito aí a equipe do Flamengo, que em caso de vitória pode voltar aí a ser líder do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que a equipe do Flamengo tem um jogo a menos e a bola vai rolar já já aqui no estádio do Maracanã. O oferecimento é do Óleo Santa Helena. Caiu, machucou, ralou o Óleo Santa Helena e produtos GF8. Fazendo parte dessa transmissão nesta tarde de domingo, tá aqui o nosso querido Jota Negrão. Alô, Jota, boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde. O Óleo Santa Helena, que é um excelente. Olha, pode. Aí o machucou para a equipe internacional, 3,82. É, vai ser um grande, a gente espera que seja um grande espetáculo de ambas as partes, tanto Flamengo como Atlético Goianiense, e possivelmente vencer aquele que jogue melhor, aquele que aproveita as oportunidades, né? Então é o espetáculo que a gente espera que aconteça. E você aí do outro lado nos acompanhando aí pela rede rádio Verdes Campos, site em nome dos produtos GF8 e do óleo Santa Helena. GF8 caiu, machucou. Olha o Santa Helena, segue o futebol na vez campo. É tiro de meta para a equipe do Atlético Goianiense, são os primeiros movimentos, primeiro minuto de jogo. Olha só, o Atlético Goianiense vai cobrar o tiro de meta. O juizão chega ali, dá uma prensa no goleiro. Aí o goleirão Pedro Rangel bota a bola em jogo. Trabalha a bola a equipe do Atlético Goianiense. Rouba a bola a equipe do Flamengo. É falta para a equipe do Flamengo. Falta ali no campo de ataque. Ih, já tá olha a música aí, pô. É, e também aqui valendo aqui pelo Campeonato Brasileiro da série D, o River enfrenta o Porto às 17 horas no estádio Albertão, né? Portanto, o Albertão aí, o gigante da redenção, para receber o jogão de bola que vai acontecer, que vai ter início, ou seja, a partir das 17 horas no estádio Lindolfo Monteiro. Vamos lá, a bola tá rolando no estádio do Maracanã. O Flamengo trabalhando a bola ali com o Ayrton Lucas. Aí o Ayrton Lucas toca no Varela, vira tudo lá pro outro lado. É o Flamengo tocando a bola de Arrascaeta. Aí o Arrascaeta trabalha a bola no meio campo, ali na meia lua, toca no Gerson. Aí o Gerson deixa no Eric Puga. Vem trabalhando a equipe do Flamengo, buscando a melhor opção, buscando a melhor jogada ali pelo meio campo. Trabalha a bola Gerson mais uma vez, recua lá no Davi Luiz. Recomeça tudo mais atrás, o Flamengo trabalhando no meio campo. Aí Davi Luiz com a posse. Aí Davi Luiz trabalha, toca no Léo Ortiz. Aí o Léo Ortiz trabalhando a bola. Devolve no Davi Luiz. O Flamengo tocando a bola na marca dos 7 minutos deste primeiro tempo. É o futebol ao vivo na Verdes Campos Sat. Aí Luiz Araújo tenta o cruzamento, mas o goleirão sai e fica com ela. Goleirão Pedro Rangel estava ligado no lance, saiu e ficou com a bola. Reposição de bola agora para a equipe do Atlético Goianiense. Aí trabalha a bola agora a equipe do Atlético Goianiense ali com o Rony. Aí o Rony toca mais atrás, deixa na defesa. Trabalha o zagueirão, tenta o lançamento para frente e faz o corte a equipe do Flamengo. Aí a equipe do Flamengo trabalhando a bola no meio campo agora com o Gerson mais uma vez. Aí o Gerson trabalha, domina, carrega, deixa no Eric Pulga. O Eric Pulga trabalhando a bola. Toca ali no Léo Ortiz. É só os primeiros movimentos do primeiro tempo da equipe do Flamengo. Em Atlético Goianiense no Maracanã, lotado. Lotado, bom público no Maracanã neste domingão. Né? Torcida que espera aí uma vitória da equipe do Flamengo, que pode voltar à liderança. O oferecimento do esporte na Verdes Campos Sat é do Óleo Santa Helena. Caiu, machucou, ralou. Óleo Santa Helena, produtos de F8. Adquira agora mesmo o seu Óleo Santa Helena através da nossa central de atendimento. 869-9435-5382. Óleo Santa Helena. Caiu, machucou, ralou, óleo Santa Helena e produtos de F8. É a equipe do Flamengo trabalhando a bola no meio campo agora com o Léo Ortiz. Léo Ortiz trabalha a bola, carrega, busca a melhor opção. Devolve no Eric Pulga, trabalha lá com o Ayrton Lucas do outro lado, olha só.